Bulanabilirsin 13'e tanış kudu. Doğru. Treno sonda da dimensi sonda da da pesca yok. Kum. Senin diametre ama pesca ne? 10 sekola. Okay, grazie. Gente, o fiscal ainda não encontrou, tá próximo da Fox lá, fazendo uma varredura com a viatura, porém não encontrou ainda. O spinner é a parte que seria o nariz da aeronave, é isso? Ok, grato. Se o fiscal encontrar... Tem, a gente faz um contato com vocês ou pede direto para eles fazerem o contato, ou você já tem esse contato direto? como se estivera sendo a estação autorizada via chegada a Mari, como que a pista em Salvador se encontra impraticável? Programa espera na posição ETAP, confirme o nível que na estação da espera. Afirmo. Aguardo. O Gol número 70, como sem previsão de liberação da pista, programa sua espera para a posição ITAP. 060 nível. 060 na posição ITAP. Boa, 970. Gol no 888 e se espera na posição pelo. Com curva pela direita, nível 050. Paciente, gol no 888. Informo que uma aeronave da Força Aérea pousou em Salvador e chamou para a torre que soltou uma peça da aeronave na pista durante o pouso. E está sendo feita a vistoria na pista. Deve ter sido o sucatão. Né, 224, tem condições de prosseguir no ILS aqui? Afirmativo, tem condições. Pronto, a pista está liberada, abandona a espera, vou e complete a final do procedimento ILS e pode estabilizar. Afirmativo, completa o ILS e está estabilizado, 624. Caiola da morte. 1888, informa a pista está liberada, complete curva para a direita, para a proa, corrige, curva pela esquerda, proa 160. Pela esquerda, proa 160, ou no 888? 1888, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 16, 3 mil pés, no 888. Bono 170, se considere e espera na posição ETAP, prossiga na chegada, desça para o nível 060. 060. E o 5972, abandone órbita, voe na proa de bolsa e informe para a descida. O 5972, desça para o nível 050, ajuste no 060. Bono 888, para interceptar o deslocalizador, curva à esquerda para o A130, autorizado LS, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 130, 2000 pés, reporte estabilizado, Bono 888. Intercepta peso Luno 0, Taubaté, após decolagem, curva à direita. Aciona 5575 no transponder e o controle 120, decimal 8. Quanto já é mais correto, sendo quando o próximo posto no 0? Zona 8, com grau de 130, reduz essa velocidade para 1709, reporte estabilizado. Está reduzindo, reporte estabilizado, voo 882. Ainda está recolhido, formarei baixado, Oceania 6284, Lilo Gold. Bem, voo 1977. para descontar 130 nós a bordo. Paulo, 0313, o Xamera chamado para o passo 139. Falta alternativa e autonomia, estou no aguardo, 6313. Para ficar nova, não faz mais parte da fisiologia padrão. Então, por favor, a alternativa de Galeão e 4 horas e 55 de autonomia. Indo Alfa, ponto de espera 7895, altímetro 1016. Indo Alfa, 1016. Ente, muito obrigado. Bom, 1170, livre da restrição de atitude na posição TAP, desça para 3 mil pés, ajuste 1096. Ajuste 1096, livre da restrição de TAP, desça 3 mil pés. Bom, 1170. Uno 888, reduza a velocidade para aproximação final e chame torre 1895. 1895, boa noite. Ano 1170, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, então autorizar a linha SX da pistão no 0, reporte estabilizado. Desça 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizar a linha SX break, ou no 1170. Xenero 6313, ponto de espera 1-0, pronto, desvio ao tráfego nacional. Xenero 6313, após o tráfego nacional, ele mantém o 1-0. Após o tráfego nacional, ele mantém o 1-0. Xenero 6224, solo 05, direito solo 2-1. Direito solo 2-1-1, Xenero 6224. Todos muito boa noite, gol 988, final, 1-0, baixar travado. 888, forma registrar livre. Paulo de Salvador, Oceanem 624, vibrando pela Fox. Oceanem 624, prossegue de Alfa Juliette, vai pro 04 no pátio principal. Alfa Juliette pro 04, pátio principal 624. Nós até 2-3-1. 313? Firme 313, ali mantém o chão. Como 970, informa que é o número 3 na aproximação, reduz a sua velocidade para 2209. 228, solo 07, solo 219. 211, boa noite. Então, 3178, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 096. Plano 970, desce para o nível 050. 050, 970. Estabilizado ILS, gol 1170. Gol 1170, complexo final, chame torre 1895. 1895, obrigado. 25972, livre da restrição de altitude na posição Pelô. Desça para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado ILS, reporte estabilizado. Sempre vê se faz Pelô, 2000 pés, 06, reporte estabilizado. Deixa eu entrar, ok. 1970, chamarei de falido. Ciente, 1970. Graus, 189, autorizado pouso, no zero, confirma check 3. Baixar travado, sem livre pouso na 190, gol no 170. Chename 13 no 3, decolou no zero, controle 20 da 108. 208, obrigado, boa. Salvador, boa, 63, 130, Chané. O Xené 6313, contato com a dama do colégio, se da via sai do Daia para o nível 360. Via da Daia, 360, 633. Plano 970, número 3 na aproximação, informa que vai seguir um Boeing 767-200, reduza sua velocidade para 1809, desce e mantenha 4000 pés, ajuste no 096. 4000 pés, com 096, reduzindo para 180 nós, ou 1977. Fazer o Rich 4, ready to copy? Europa 084, it's clear to Lima Echo Mike Delta, flight level 390, upper Zulu 10, November Tango Lima, upper November 873, and confirm your route. Your departure will be Buka and Sipa transition. After departure, turn your left. Runway 10 and it's called 5561 and frequency approach 120.8. Stand by to read back, sir. Go 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Romeo Juliet. Air Bus 084, we are here in Madrid, flight level 390. Upper Sulu 10, November Tangolina, upper November 873. Some anonymous departure, Foca, station Stephen, after departure 10 left, runway 10, squawking 5561, and departure frequency 120.8. Sky XR, confirm pushback and stand up, when you're ready. I thought you were ready and the bus is right forward. Salvador, boa noite, gol 1-1-7-0. 1-1-7-0, boa noite, Alfa Juliette pro 10, no pátio principal. Alfa Juliette no 0, pátio principal, 1-1-7-0, obrigado. Vale, autorização gol 1-1-7-0, só uma trato anteriormente informado. Está na posição de 1, 8 milhas à sua frente, com um ground de 1,60. Ok, então está descendo para 3 mil pés, aguardando 970. Localizador 5972. 5972, complete, final chame torre, 1895. 295, obrigado. Boa noite. Torre, Rio 5972, está com o localizador. 5972, vamos. Reporta externa 3 casa. Vamos ver externa. Uma 970, 2 para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado o ambiente X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado o X-ray da 1-0, gol 1-970. Desenfeccionado, voltado. Desenfeccionado, voltado. Só 3178, quando foi indicada? Estamos com 299, reduzindo agora 150. Bem, você tem condições de manter 280? Está abaixo de uma centena, 250 mais. Bem, eu tive que manter a 2509. Ok, 250 mais, 3178, liberado, revisão, velocidade de estado. Como 723 reduza para 2309. 2309, gol 1723. 2309, pouso, pistão 0, 1190 graus, 1440. Vive pouso, 5973. Paulo Salvador, Alfa Yankee, boa noite. Alfa Yankee Yankee, muito boa noite, prossiga. Alfa Yankee Yankee, solicito autorização de um bloco de armado de Yankee para o pátio 3, posição 3. Assim, boa noite, etc. Dois Salvador, boa noite, boa noite, 970, estabilizado na X-ray da 1-0. 970, número 2, um arreio está ali. Guardando, 970. O Alfa Yankee aqui, me escuta? Na escuta. Você pode efetuar o push aguardando para o deslocamento, ok? Me chama quando pronto para o deslocamento. Ok. Está autorizado o push, aguardando para o deslocamento Alfa Yankee Yankee. Sim. É 3178, deixa para 4 mil pés, ajusta no 0 no meio. 4 mil com 1016, 3178. 1723, desce para o nível 050. 050. Santana, 3178. Autorizado, Duna, 3178. Duna, voando, descendo 4000, 3178. Mantenha o escudo e aguarda para início do puxa, Duna. Xané 6313, Xané Centro Recife, 1251, alternar 13395. 351-3395, obrigado, boa. Um, 970, vento 180 graus, 1289, autorizado, pouso 910. Autorizado, pouso 990, voo na 970. 3178, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado o LS aqui da pistão no 0, repete estabilizar. 2000 pés, 1-0 no meio, autorizado LS, 3178. One on Sun 11, ready for stop. Alfa Alfa Yankee, visão com tráfego da Rio parqueando no pátio 3? Yankee. Após o parque do mesmo, o senhor pode prosseguir no seu rebote, reporte na entrada do pátio 3. Yankee, obrigado. Eu vou fazer o esporte, clear to push, come for taxi. If we push back, I will call and Strava. We'll call you with thanks for the report. Azul 5001, no codênico equipe de solo, o tráfego da companhia está iniciando o reboque. Se considere, mantenha me escuta e aguarda para início do push. 5001, está aguardando só o reboque da companhia. Ok, não aguardo. Solo, Golan 970, Librana, me escuta. Golan 970, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 970. Bono 723, lida restrição de atitude na posição peluda, só para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Sente livre de pelu, descendo para 3000, 16. Bono 970, visão ao contrato do azul que está em reboque prosseguindo para o pátio 3. Afirmo. Após a passagem do mesmo através da Juliette, sua ingressa via Juliette vai para a posição 07 no pátio principal. Alfa Juliette com 07, Bono 970. Gente, está em contato visual, reporte ao término do parqueamento. Gente, obrigado. localizador, 3178. Então, 3178, complete que nós chamamos torre 1895. 1895, boa noite, Aida. Oi, Salvador, boa noite, está 3178, 2 milhas para Simbra, vai reportar em baixo travado. 3178, 6, aponta quando baixo. 6, confirma o vento aí na superfície. 1,70 graus, 2 nós. Ok, obrigado, vai reportar em baixo travado, 3178. 250, ajusta no 0 no meio. Bom, 723, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado a aliança, está estabilizado. É de 2000, reportado estabilizado. Europa 084, request taxi direct. Vai para Texas, sir. Azepai, Europa 084. 78, retorno, 70 graus, 149, autorizado pouso, pista no 0. Retorno na 10, 3178. O 1868 está autorizado o TAP, se apresente. Boa noite, TAP, 188. Taxi azul 5001, 124 a bordo, 430, alternando Ribeirão Preto. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1016, tem bom voo, 5001 no azul. Índia Alfa até ponto de espera 105, corrigindo 125 também. 125. Sobre desvio igual no 868 após o WhatsApp. Eu vou desvio de WhatsApp no 1016, via interior then Indian Alpha to Holy Point Road 10 and Tower 11895 0084. Correct, sir. Interceptando o gol 1723. 1723, chame torre 1895, bom pouso. 1895, até amanhã. Oi, Salvador, muito bom dia. O gol 1723, estabilizou. 1723, bom dia, informarei que está livre. Quem? Informando o término do reforço na parte 3, na posição 3. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, Alfa Yankee. Solo Oceania 6224. Oceania 6224, prossiga. Autorização Aracaju, nível 230. Já tenho pré-autorizado 190, copia? Copia. Autorizado Aracaju 190, decola da 10, cumpre o perfil da saída Conde. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5002 no transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado nível 190 para Aracaju, saída Conde, após a decolagem, curva esquerda. Transponder 5002, controle 208. Canela 2 está. Protegimento correto, se levando para o perfil 04. Obrigado. Alô, Salvador, boa noite, está 3178, livre a pista, regressando Alfa. Prossegue via Alfa, me chamando de Juliette, 3178. Taxi via Alfa, chamando de Juliette, está 3178. Eu vou 868 direita para 4 mil pés, ajuste o 0 no meio. Destona 4 mil com 0 no meio, voo 868. Voo 868, após ajuste só para usar 3 de duna. Sim, 3 de duna, voo 868. Firmo vento, por favor. 180 graus, 18 nós, corrigindo, variando de 1 no 0. Variando de 1 nós até 2, 3 nós. Falou, Xanemia 224. Prossiga. Uma dúvida da nossa autorização: após a posição Conde, deve voar o quê? Direto Aracaju? Golf 677 Aracaju. Ah, ok, Golf 677, obrigado. Ingressa via Juliette para remota 14 no site principal. Taxi via Juliette, remota na 4, 3, 1, 7. Sete 23, são os 30, som 2 1 1. Fazendo 1 no 723. Alô, Salvador, muito boa noite. Gol no 723, levou na 5 gols. É, o espaço prosseguir descida para 2000. Autorizado 2000 pés, ajuste no 0 na meia. Autorizado LS, o que da pista no 0, reforço estabilizado com gol no 868. Para 2000, gol no 0 no meia, autorizado LS, o que da pista no 0, gol no 868. Line up and maintain or limited. Line up and maintain, I will 1-0 for 0-4. 1-8-6-8, informa o chuva leve sobre o campo. Sim, 1-8-6-8. Justo 001, decolou, AUS 33, controle 2-0-8. Controle, 2-0-8-0-0-1, uma boa. Controle, uma boa noite. Azul 5001 no contato 1200 pés. Azul 5001 no contato, radar na decolagem, suba via Sérgio Dael para o nível 320. Via Dael, 320, Azul 5001. Yeah. direito, bom, feito, é contra Leão Zero, wind 190 degrees, 169. Após desvio, autorizado para a Julieta. Após desvio, Julieta, azul 50, garoto. Salvador, o chame 6224, 24, por chegar a pressionar. Livre, chame táxi. Chama. Que passa, good morning, meu parceiro, informa, assim, 1500, go by the bottom left hand. Rota de Wilson, Vida Contact on Departure, contact level 390, vai a Pusca Departure. 390, vai a Pusca Departure, meu parceiro, 84. Estabilizado, ele é X-Ray, gol 1868. Gol 1868, torre 1895. 1895, gol 1868. Para o Índia Serra Visual. 1868, reporte trem de checar. Sim, vai abordar. Agora o desvio é pequeno à direita, o ajuste 5001. Esse ajuste 5001, não confia por quantas milhas? Mais, 5 milhas, conexão. Tem condições de ler, não ser autorizado, uma ótima. Gente, aguarde a autorização do seu para após o desvio voar, uma ótima. Gente, aguarde, ajuste 5001. Grupo 084, question heading 060 to avoid. Roger, confirm how many miles are up as you wait for? Just 5 miles. Just 5? Confirm? 5 miles. Only 5. 8-0 para Guarulhos? Confirmo. I wish him in normal navigation, up as you wait for. Roger, up as you wait for. Do you have conditions just like Jomo position? Jammu position, we can proceed, direct Jammu confirm. Roger. Direct Jammu position, Airbus 84. Azul 5001, após desvio, está autorizado para o Zimotiva. Ah, melhor ainda. Então após desvio, Zimotiva, Azul 5001, obrigado. Solo Salvador, boa noite, ó, do 4959, que é Centro Nacional, autorização IELTS. 4500, uma boa. Confirme nível solicitado? Para o táxi, POB de 1, corrigindo, o POB 64, 64. Vai alternando aqui mesmo, 3 horas de autonomia. Indy Alpha, ponto de espera 18295, altímetro marca 1016, bom voo. Ok, 1895, ponto de espera, 1016, obrigado, boa noite. Transformador azul 499, eu vou no 40. Gente, um minuto para a cópia. Feito coral? Afirmo. Standby, Lata 04. Standby. Salvador, boa noite, Standby 0024, ponto 0 da 1 a 0, boa noite. Boa noite, 62, colapso no 0, 101, 60 graus, intensidade variando a jada de 09 nós a 28 nós. Rio 98 no 0, me escuta? Informo que seu plano está sendo retransmitido ao centro Recife. Dentro de uns 7 a 8 minutos, você deve possuir seu código transponder e pago, pago para o senhor a sua autorização, ok? Azul 4959, cópia. Prossiga para o azul 4959. Autorizado para Ilhéus, 140 nível, decola da 10, com processo da saída coral. Após decolagem, curva direita, onde prossegue Golf 677. 0263 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. Azul 4959, autorizado Ilhéus, 140, decola da 10. Saída coral, curva direita, intercepta Golf 677, transponder 263, controle 208, 4959. Você já vai ficar rápido, chama quando pronto para o push. 4959. Controle 208. 208, boa noite. controle, boa noite, né, 6224. Controle, boa noite, Xanel 6224. Xanel 6224, contato na data decolagem, supervia saída Conde para o nível 190. 190 na Conde, 6224. Xanel 6222, na presença, autorizado ele extra, teste estabilizado. Ele é presente para o Iridona, Xanel 6222, autorizado, reportado estabilizado. X-ray Bravo na frequência do som. Oh, tô perdendo. Ah. Information, pass 195 descent to 150.